KL7. Portal do Arrocha. Não sei onde fui parar. Você aqui na sala só tem caixas. Tô de mudança e nem sabia. O vazio dessa casa nem se compara à falta que faz você. É culpa minha, que agonia olhar pro lado e ver que estou só. Coisas e nada, não achei nada seu.